Natora. Natora. Criminal. Natora. Criminal. Natora. Nunca. Natora. Aquele elemento apológico contundente. Natora. Padraço. Zona agressiva. Na pista. Tô na atividade. Natora. Versos reais. Eu sou Pedrão. Aqui quem diz é Cisco Cara. Natora. Natora. Criminal.